na minha cabeça, chuva fria na minha cabeça, minha vida inteira, chuva na cabeça, tá relampejando no céu da minha cabeça. Cabeça, chuva fria na minha cabeça, minha vida inteira, chuva na cabeça, tá relampejando no céu da minha cabeça. Tudo ecoa na minha cabeça, se acaso a chuva não escoa da minha cabeça, o pensamento voa por entre as gotas dessa chuva que ressoa. Chove dentro da minha cabeça, ouço vozes na minha cabeça, por todos os poros da minha cabeça, a chuva escorre pelos córneos da minha cabeça. Nuvens negras na minha cabeça, fim do mundo na minha cabeça, o meu corpo treme, estranha beleza, vou dançando sob a chuva na minha cabeça. Na minha cabeça, chuva fria na minha cabeça, minha vida inteira, chuva na cabeça, tá relampejando no céu da minha cabeça.